Eu já disse aqui na aula inaugural que foi o momento mais importante da nossa literatura, o mais rico e o mais denso. Porque, embora a nossa literatura já existisse, já tivesse dado um autor de porte, como o Gregório de Matos, da Bahia, no final de 1600, e em seguida o Grupo Mineiro, da Arcádia Mineira, com Tomás Antônio Gonzaga e Claudio Manuel da Costa, sobretudo, no século XVIII, por volta da época da Confidência Mineira. E, embora, na verdade, a nossa literatura começa a ser especificamente brasileira, com o romantismo no século XIX, né? Ou seja, a partir, e aparece o nosso primeiro grande poeta nacional, evidentemente o poeta fundador, o Gonçalves Dias, nascido em 1821. E é nesse momento que vai culminar, que vai atravessar todo o século XIX, nós temos a nossa, na segunda metade, sobretudo do século XIX, nós temos o primeiro grande momento da literatura brasileira, contínuo, né? O romantismo. Primeiro romantismo, para assim dizer, que é o de Gonçalves Dias, se sucede o outro romantismo, o segundo romantismo, que vai culminar com Castro Alves, mas passa por Casimiro de Abreu, por Fagundes Varela, por Álvares de Azevedo, por Junqueira Freire. E aí nós temos em seguida esse alto momento, todos eles morrem muito jovens, todos esses poetas românticos. O que mais viveu foi Machado, ou foi Gonçalves Dias, que nasceu em 1821, e morreu, já bastante doente, aliás, mas morreu num naufrágio de um navio, em 1967, com 46 anos de idade. Ninguém viveu tanto assim depois, entre os seus companheiros românticos. O Castro Alves, que foi quem mais durou, morreu com 24 anos, os outros com 20, 21. O Fagundes Varela, o que se demorou mais, chegou aos 30 e poucos anos, eu acho que chegou quase aos 40, mas quase todos foram muito jovens, como você vê, se faz muito depressa. Depois veio, logo em seguida, o movimento parnasiano, em que a poesia se cristaliza, e nós temos a chamada trindade para parnasiano, a Bilac, Raimundo Correia e Alberto Oliveira, ao qual seria preciso adicionar o primeiro grande escritor paulista, que foi Vicente Carvalho, como eu já disse. Mas isso aí se dá já no final do século e o princípio deste momento. É a hegemonia do parnasianismo, que não é o momento mais rico da nossa poesia. Ele é hegemônio, mas não tem aquela explosão de criatividade que havia no romantismo, e vai fazer uma poesia cada vez mais fria, mais metódica, mais convencional. Mas é um momento, em compensação, se não foi um momento de grande criatividade poética, por outro lado, é um momento em que a língua portuguesa do Brasil realmente se difunde de uma maneira extraordinária, o seu bom uso. Embora que ele não fosse muito criador, todo mundo sabia escrever soneto, todo mundo, absolutamente todo mundo, farmacêuticos, se tivesse o mínimo de instrução, eles sabiam fazer poesia, à maneira parnasiana. É claro que isso criou se você quiser, uma mediocridade, no sentido positivo da palavra, uma média bastante alta, mas previsível, sem grande criatividade, sem grande inventividade, mas havia uma capacidade de usar a língua da maneira mais refinada, que era comum a todo mundo. Isso foi a grande contribuição do movimento parnasiano. Isto culmina com Machado de Assis, como nós começamos aqui a ver, porque Machado é um caso curioso, é porque ele começa a sua vida, ele é de 1839, isso mesmo, não tinha instrução nenhuma, foi educado ali, como todo mundo era, mais ou menos assim, por conta própria, e começa a ser um escritor à maneira romântica, né, sobretudo um poeta à maneira romântica, e ele vai até os 40 anos, dos 20 aos 40, ele escreve, como todo mundo mais ou menos escrevia, e se tivesse morrido aos 40, ninguém saberia quem ele era. Ele seria mais um daqueles escritores indiferentes que havia na época, de nível, evidentemente, mas um livro, mas sem grande inventividade. Não era nenhum Gonçalves Dias, não era um Castro Alves, nada disso. nem mesmo o José de Alencar. Agora, de repente, aí aos 40 ele dá aquele estalo e se torna um grande... Ele publicou quatro livros, quatro romances antes do seu primeiro grande romance, que é o Brás Cubas aos 40 anos de idade, a Memórias Póstumas de Brás Cubas, a que se segue depois, a cada 10 anos ele traz outra obra-prima, são quatro no total. Então, tem o primeiro Machado, que era igual a todo mundo, e o segundo Machado, que era um gênio, que foi o maior gênio não só da literatura brasileira, mas da América do Sul, uma coisa assim surpreendente e inexplicável. Aliás, o Edgar Pinhon diz uma coisa muito interessante, ele diz, se Machado de Assis foi possível, o Brasil é possível. Quer dizer, não tem esse negócio de vai dar certo ou não vai dar certo, o negócio é que se você, aquele caso inexplicável. É como se nós tivéssemos o pico do Everest na Serra dos Órgãos, enfim, aqui na Serra da Mantiqueira, enfim. É tão desproporcional o tamanho de tudo com a altura daquela coisa que chega a ser surpreendente. E certamente é explicado. Bem, não obstante, os quatro livros de poesia que o Machado de Assis publicou antes do último também são da safra romântica e parnasiana, já ao final, sem grande importância. Quer dizer, havia muitos livros assim. Eu digo sem grande importância porque não são livros de grande criatividade. Não são livros que hoje em dia se releiam, a não ser como curiosidade, porque foram escritos por Machado, se relê. Mas todos aqueles que escreviam mais ou menos assim na época não se releem mais. Aquilo... Agora, não obstante, eram muito bem escritos. Você dirá, mas como é possível isso? Como é possível que um livro seja bem escrito e não seja um livro bom? Bem, porque existe uma maneira de você usar a língua que é correta, mas que não tem inventividade nenhuma. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque nós vamos chegar aqui à questão do que aconteceu a partir dos anos 20 no Brasil. É que escrever uma língua, usar a sua língua muito bem, escrever satisfatoriamente, fazer sonetos exatamente todo mundo igual, né, em poemas, todo mundo igual, etc., escrever romances bem comportados, mas todos parecidos, isso é muito bom porque isso dá a média do nível de educação, da sensibilidade, da língua, do uso da língua. Por outro lado, a arte, a grande arte, não se faz dessa média. A média é como se você... Essa média é o pressuposto da existência de uma grande arte. Mas ela não satisfaz o problema. É como os alicerces de uma casa não são uma casa. É claro, sem alicerces é impossível você fazer uma casa. Então, o importante de toda esta arte dita mediana é que realmente ela mostrou que no século XIX o Brasil culminou realmente no momento em que todo mundo sabia escrever. Todo mundo escrevia bem. Agora não era criativo. Todo mundo sabia... Todas as casas tinham alicerce, só faltando as paredes e o telhado. Mas estava ali, tudo pronto para que houvesse uma grande construção. Mas então não houve uma grande arte brasileira nesse tempo? Sim, houve. Mas os nomes são poucos. Além do século XVII, tem só Gregório de Matos. Na Arcádia Mineira, que eram vários, ficaram apenas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Autor de Maria de Dirceu, que é Tomás Antônio Gonzaga, que é um clássico da nossa língua, dos mais impressionantes, e é o terceiro livro mais lido na Rússia. Imagina. Traduzido para o russo já no século XVIII, XIX, e com centenas de edições. Se eu ouvir a Maria de Dirceu, escrita em Minas Gerais, na época da escravatura, dos brilhantes, da Chica da Silva e tudo, aquele negócio declamado em russo. É uma coisa realmente muito impressionante. Você fica muito impressionado porque todo mundo conhece. É verdade que os russos leem muito poesia. Tem uma poesia riquíssima e recente. Tudo começou muito recentemente, no século XIX, mais ou menos como a nossa. Então, eles, por uma estranhíssima... Olha, tem além de Pushkin, que é o grande poeta deles, o segundo mais lido é não, é o terceiro. O segundo mais lido é um poeta... escocês, chamado Robert Burns, My Love is a Red, Red Rose, etc., que é muito conhecido, muito, muito celebrado na Escócia, mas na Inglaterra mesmo ele é lá muito lindo. Na Rússia ele é o segundo best-seller, assim, logo, o primeiro best-seller estrangeiro. Quer dizer, três poetas lidos, assim, geralmente na Rússia, com sociedades de amigos dos poetas, pessoas que se reúnem através das gerações. Então, é o Pushkin, o Robert Burns e o Tomás Antônio Gonzaga, veja você. Bom, mas enfim, isso é muito típico da civilização russa, que é muito chegada à poesia. Agora, então nós tivemos, sim, esses dois grandes poetas do século XVIII, tivemos Gregório de Matos no século anterior, e no século XIX, nós tivemos a primeira etapa, digamos, até a morte de Castro Alves, nós tivemos esses que eu disse, né? No momento romântico. No momento romântico temos Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Acho que eu não deixei ninguém de fora. Castro Alves, claro. Bem, então aí está lá, essa meia dúzia, a somar-se com três são nove. Bem, aí isso, em 1974, morre o Castro Alves, morre em todo, praticamente, acho que é o único que ficou vivo ainda mais um pouquinho foi o Fagundes Varela. Mas, pronto, nós não temos, aí certamente não temos uma dúzia de grandes poetas. Vocês dão umas como, e Basílio da Gama, e Santa Rita Durão, bem, isso são coisas interessantes, realmente, mas não são grandes poetas. Isso eles fizeram, o Uruguai, aqueles poemas épicos do princípio da nossa literatura, o Anchieta também escrevia na tela, o poema Virgem, etc. Tudo isso são curiosidades históricas, mas não são grandes poemas. Não é uma grande poesia. É para nós, é o que nós temos, então, evidentemente, é o nosso acervo e nós valorizamos isso, mas não podemos dizer que aquilo é grande arte, não é. O primeiro grande poeta brasileiro é, certamente, Gonçalves Dias, mas antes dele houve três. Você pode dizer que haviam três, no mesmo de um alto nível, altamente criador, que eram o Baiano e os dois Mineiros. Mas, bem, então você dirá, mas... Então é todo muito pobre. Não, não é muito pobre. Não é muito pobre de modo algum. Agora, o que estava faltando era que os alicerces estavam prontos, havia os materiais para construir a casa, e a casa. Agora era preciso fazer, com esse gênio nacional, alguma coisa de durável, de importante, e de altura do resto do mundo, né? E estava tudo pronto para isso. E, na verdade, quando Machado escreve seu quarto livro, porque ele tem falenas americanas, as crisálidas, falenas, as americanas e as ocidentais. Na verdade, só o quarto livro dele, As Ocidentais, é que contém poesia que está viva até hoje. São aqueles poemas, aquela dúzia e meia de poemas. Para mim é uma dúzia e meia, dizem que é só uma dúzia, mas enfim. Para mim ali é uma dúzia e meia de poemas de altíssimo nível. E tudo mais, enfim, era mediano, era como a primeira fase dele. Bom, isso acontece em 1980. 79 e 80 ele escreve aqueles poemas todos. 5 anos depois da morte de Castro Alves, veja você. Então, você dirá, mas eu estou pegando minhas datas certas, deixe-me ver. É isso mesmo. Castro Alves é de 44, morreu em 71. Bem, enfim, aqui, poucos anos depois da morte, Castro Alves está aí escrevendo aqui. Neste momento, estabelece-se no Brasil o domínio, o predomínio total do bem escrever, da arte da retórica, da arte do bem dizer, e inúmeros escritores, aliás, para serem revistos e reavaliados, instauram um alto patamar de domínio linguístico e de capacidade de autoexpressão, sem que nenhum deles seja um gênio. Agora, isso é muito importante, porque essa situação vai durar 50 anos. No momento em que Machado de Assis publica esses poemas, esse punhado de poemas das ocidentais, depois da morte de todos os românticos, o movimento romântico está acabado. Ele se encerrou. Esses poemas de Machado já não são mais poemas românticos, eles já são, estritamente falando, tecnicamente, e do ponto de vista estilístico, eles pertencem ao parnasianismo. Esse movimento parnasiano, como eu disse um momento atrás, deu três poetas notáveis, o Olavo Bilac, Raimundo Correia, que tem alguns sonetos, um punhado de sonetos bons, mas na verdade não tem a amplitude do Olavo Bilac, mas enfim, é um bom poeta, no mesmo nível, e tem Alberto Oliveira, que eu realmente acho que cada vez mais está diminuindo de estatura, porque é muito, muito prolixo demais, é muito, tem todos os defeitos da escola, que era justamente aquele circunvoltear, aquele falar bonito, aquele negócio um pouco demais, mas era um poeta, não há dúvida, tem um poema excepcional, chamado Ser Palmeira, Existir num Píncaro Azulado, que era aí, você vê, bom, porque aquele não escreve sempre assim, isso é um poema maravilhoso, mas os outros não são tão maravilhosos. Por isso eu acho que ele vem caindo muito desde então, mas foi considerado a Trindade Parnasiana, né? O grande poeta no meio, junto a Bilac e a Raimundo Correia. Agora, eu vi um quarto, que é o Vicente Carvalho, que é o primeiro grande escritor paulista. Isso aí ele realmente é um parnasiano, tardio, que publicou, inclusive, os poemas tardiamente. A sua vinha ser conhecido já no século XX, 1900 e pouco. Agora, neste momento, ou seja, nos últimos dois 20 anos, nas últimas duas décadas, nos últimos 20 anos do século XIX, e nos primeiros 20 anos do século XX, nesses, por volta de 50, 40 anos, 40, 50 anos, esse quase meio século, realmente não existe, senão esses três que eu lhe falei, esse quarto que seria esse moço, o Vicente Carvalho, que aliás não era moço coisa nenhuma, era um médico, acho que era médico, em todo caso, publicou os poemas já com 50 anos, e mais dois casos, três casos, muito, muito, muito interessantes. É o carioca Raul de Leone, que publicou um único livro de poemas chamado Luz Mediterrâneo. Nós vamos ver isso aqui com um detalhe. Eu vou conseguir agora, através da Academia de Letras, uma série de livretos, assim, chamar nossos clássicos, com esses autores que nós vamos ler aqui. E essa notícia eu vou dar depois do nosso intervalo. Uma coisa lá que eu tive, eu estou chegando do Rio, lá da Academia, e combinei em princípio umas coisas com eles que vai nos beneficiar, se Deus quiser. Agora, então existe este poeta, Raul de Leone, existe um cearense muito estranho, chamado José Alban, que realmente é um excepcional, mas curiosamente escreveu no estilo de Camões, no estilo do século XVI. Uma coisa bem esquisita, que era aquele uso de língua, etc., muito inspirado e muito bom fazedor de versos, mas um pouco fora de tempo, assim, como se fosse um filme mudo, muito bom, hoje, dado aí no circuito cinematográfico, que é uma lápide de filme, todo mundo acha muito esquisito, por melhor que seja. Né? Bem, e existe um terceiro, que esse sim, é um gênio incontestável, o poeta mais popular que o Brasil já teve até hoje, que é o Augusto dos Anjos, o paraibano de gênio. Também é autor de um único livro, porque esse morre aos 31 anos de idade, e publica o único livro dele. Eu não sei se foi, não me recordo se foi póstumo ou publicado no ano da morte dele, Eu e Outras Poesias. De um grande impacto. Esse é o grande gênio mesmo desse momento. E ele é contemporâneo, creio quase que exatamente, de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira seria outro desses grandes nomes. Então seria outro quarto ou quinto, se chamasse, a partir dos poemas de Machado, você tem José Albano, Raul de Leone, Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira. E pronto. Quer dizer, assim, a Trindade Parnasiana, os três parnasianos e mais o Vicente Carvalho, sete. Bom, se só tinha nove, de repente você sempre tem sete, bem, realmente não nos saímos muito mal. Só que o Manuel Bandeira não fica nisso. Os outros morrem, deixam só aquele princípio de obra, e o Manuel vai muito para diante. O Manuel vai morrer com 82 anos de idade, e ele nasceu em 86, 1886, vai morrer, sim. Só uma comparação, isso que acontece no Brasil de só poucos gênios aparecerem, despontam três ou quatro de uma fase de anos muito grande, isso ocorre lá fora também? Também. É a mesma coisa? Também, mas ocorre, evidentemente, mas é proporcional ao número de poetas que existem. Não é que seja que lá eles tenham só três ou sejam só quatro, não é bem isso. É que existem, este nível que eu estou dizendo, que antes de você ter uma grande arte, uma abundância de grande arte, você precisa ter um domínio completo e total da língua e da forma de expressão a nível da interação. É preciso que haja um sem número de escritores medíocres que escrevem bem, sem imaginação, sem gênio, sem nariz, mas absolutamente dominando a língua, sabendo fazer aquilo, tudo igual um ao outro. Você não sabe de fazer diferença de um para o outro. Sem personalidade própria, mas totalmente dominando aquele instrumento, aquela maneira de ser. Isso nós só viemos a ter na segunda metade do século XIX com os parnasianos. Isso foi a grande contribuição do parnasianismo à nossa coisa. Nesse momento, você vê, havia tanta gente educada escrevendo bem coisas irrelevantes, mas e a partir daí se poderia ter uma pleia de poetas. E aí isso de fato vai acontecer. Né? Porque nesse período o gosto foi formado, o controle da língua foi formado, quer dizer, agora a literatura estava madura. Olha, isso na Europa aconteceu muito antes do século XIX, é claro. Evidentemente, todos os países já tinham conquistado esse nível de completo domínio já na Idade Média. Quer dizer, Dante é do século XIII, de 1200, enfim, na Itália. Shakespeare vem já no século XVI, mas Chaucer precede Shakespeare há algum tempo. Quer dizer, a Alemanha talvez um pouquinho mais tardia, mas enfim, nem tanto. Já no século XVII já existe a grande poesia, a grande literatura. A Espanha também, Portugal, evidentemente, Camões é um clássico absoluto, já morre em 1540. Então, da restauração, ele morre naquele momento, 1580, não é isso? Em todo caso, lá bate ali. No século XVI já havia esse alto nível de coisa ali em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra. O caso de atraso aí vem com a Rússia. A Rússia é a última a chegar a isso. Que a Rússia ainda era um país feudal, extremamente mongol, assim, muito oriental, muito influenciado pela civilização oriental, e evidentemente se europeiza, ou seja, se civiliza totalmente com um certo atraso. É só no século XIX que realmente, século XVIII, quer dizer, XVIII, você pode dizer que isso é paralelo ao Brasil. Mas lá também se forma muito rapidamente um alto nível de expressão que precede um pouco o nosso, mas também isso é uma coisa do século XVIII e XIX. Os poetas têm abundância de poetas. Nós só vamos ter isso, só seria possível erguer uma grande literatura no momento em que houvesse um grande público. Porque, na verdade, o que significa esse escritor mediano? Esse escritor que não tem imaginação nenhuma, que não tem nada de novo para dizer e que é igual a todo mundo, mas que escreve bem. Significa um ótimo leitor. Que se ele não consegue fazer alguma coisa excepcional, ele certamente consegue reconhecer alguma coisa excepcional, porque os meios são aqueles. Né? Por exemplo, eu creio que está claro isso, eu ia dar exemplo da orquestra, entende que nem todo mundo precisa ser Beethoven, mas todo mundo tem que saber tocar o violino, a flauta, o fagote, o violoncelo, etc. Senão você não tem uma orquestra. E se você não tiver uma orquestra, você vai tocar uma sinfonia como? Então, a sinfonia, um grande momento tutto orquestrale, assim, um momento sinfônico de uma civilização, vem quando os rudimentos dessa arte da escrita estão dominados por todos. E digo, mas todos? Sim, todos os homens educados. Todas as pessoas educadas, aquelas que forem educadas, que são plenamente alfabetizadas e que lidam com livros, sabem escrever. Sem ter nada para dizer, sem que aquilo tenha lá um interesse, mas aquele domínio. Então aí surge a grande emanação suprema disso. O fato de... Então, a resposta à sua pergunta, que é pertinente ao que eu estou dizendo, é o fato de que, sim, nós chegamos ao nível em que a Europa já estava, mas nós chegamos quando a Europa já estava. Dante, a Divina Comédia já tinha 600 anos, quando nós produzimos a Ujo Capirama, né? O movimento romântico brasileiro chega à cena, Dante já tem 600 anos, e a Divina Comédia também, quer dizer. E Shakespeare já tinha 400. Ou 300 anos, enfim. Esse momento nos precede muito lá. Não é? Mas o Brasil é um país novo. E é mais ou menos a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também, é a mesma coisa. Praticamente, com uns 50 anos de diferença, mas os grandes poetas americanos aparecem já na segunda metade do século XIX. São contemporâneos aí do nosso Machado e tudo. Mas, na verdade, a tradição lírica inglesa é a mais forte do mundo, quer dizer, com a possível exceção da Rússia, que é um prodígio, uma coisa extraordinária, a tradição lírica inglesa, enfim, é insuperável de língua inglesa, de maneira que, então, evidentemente, você já tem uma tendência, tem um forte embasamento, e todo mundo que sabe, que escreve, que sabe ler e escrever, se sabe fazer um rol de roupa, sabe escrever um poema. Na educação do século XIX, inglesa tinha levado tudo esse nível. Então é um pouco covardia comparar com a vantagem que Maria leva, nesse caso, os Estados Unidos leva a vantagem de virem de ser a continuação de uma tradição tão rica quanto a tradição lírica de língua inglesa. Bom, então o que acontece aqui no Brasil é de grande importância, não é que o modernismo tenha sido o grande momento, que tem sido assim, a maior coleção de gente inteligente ou de gênio excepcional que tem havido no Brasil. Isso, por acaso, é verdade. Mas não é porque por serem modernos, é porque antes dele tudo estava pronto para a eclosão desse gênio nacional. Para que você, de repente, numa geração só, tivesse uma dúzia de poetas excepcionais, depois mais outra, enfim. De lá para cá, você facilmente reúne 50 poetas. Este século, né? Certamente, você se reúne 50 poetas perfeitamente. Bom, e nesse 50, meia dúzia são gênios. E tem outra meia dúzia que são muito bons, depois outra meia dúzia que são ótimos, depois outra meia dúzia que são... Enfim, você vai juntando, juntando, juntando, você tem realmente uma safra como o século XIX não deu e como e nenhum outro. Nós estávamos, de um certo modo, fadados a isso. É certo que a tradição de língua portuguesa, ibérica, nesse caso, hispano-portuguesa, tanto de Espanha quanto de Portugal, deu esplêndidos escritores, e é uma tradição voltada para a retórica, para as artes da linguagem, até mais do que para a música, ou para a pintura, ou para a arquitetura e tudo mais, embora sejam ricos nisso também. Um Cervantes, um Góngora, um Quevedo, um Camões, um Sá de Miranda, são casos extraordinários, né? Da mais alta altura. Então, nós tínhamos realmente, atrás de nós, também uma coisa muito... Enfim, tínhamos essas raízes, estavam muito fortes. Uma vez plantados os alicerces firmemente aqui, e repito outra vez, nunca será demais insistir, os alicerces são a formação de um público leitor que é também criador à sua maneira. Porque, evidentemente, pode não ser muito bom escritor, mas sabe escrever. Então, por isso, sabe ler. A grande tragédia aqui no Brasil é que parece que nos últimos 30, 40 anos, isso está se perdendo. A nova educação, dessa escola ideológica que nós metemos aqui, a partir dos anos 60, 70, foi uma coisa muito... As pessoas não sabem o beabá das coisas. Então, hoje em dia, não se sabe mais escrever, porque é difícil fazer uma grande literatura, porque há uma grande distância entre o bom escritor e o grande escritor e o leitor mediano. Mas me dizem que não tem a menor ideia, como a maioria de vocês, imagino, não tinha, até nós começarmos a conversar, do que era um soneto, do que era um... Do que são... Como se faz uma casa? Com tijolo, com cimento, com areia, com tubos, com caração, com fio de eletricidade, se faz uma casa. Não sabia nem sequer quais são os elementos de construir uma casa e ficar simplesmente dormindo em cima dos alicerces. Os alicerces estão aí, daqui a pouco não estão mais, porque se dissolvem, não é isso? E esse despreparo, esse andar para trás que aconteceu aqui no Brasil, quando eu nasci, nos anos 40, quando eu fui para a escola, todo mundo sabia escrever. E todo mundo fazia isso, todo mundo, os colegas, todo mundo sabia fazer aquilo. Mas quando aparecia um livro do Vinícius, alguém pensou, ah, olha, esse cara faz melhor que eu. Era assim, porque você fazia, claro. Você via, poxa, mas isso sim que está bem feito. E tudo era uma surpresa, mas ninguém ali era uma galinha olhando para um lavrador. Não era assim, não. Era todo mundo. Sabia manejar uma enxada, um ancinho, etc. Puxava o cara com um trator, ah, bom, aí já é covardia. Mas, em todo caso, eu também sei arar, eu também sei fazer isso. Por isso eu sei o quão bem feito isso está. O impacto disso é extraordinário, porque eu realmente sei que não conseguiria fazer tão bem. Mas sei fazer. Assim, a minha maneira de fazer está aqui. Isso ainda era verdade até os anos 50, quando eu ainda era aluno de escola. Não sei quantos dos meus alunos, meus colegas escreviam poesia, mas todo mundo escrevia. Aliás, foi isso, as moças, sobretudo, e escreviam a partir, sabendo, imitavam fulano, beltrano, ciclano, faziam direitinho aquilo. Pois isso se perdeu. Isso se perdeu e parece que hoje em dia, realmente, as pessoas não sabem o beabá. E aí fica muito difícil você relacionar aqueles que chegam ao ponto. Então, só o escritor excepcional vale. Mas esse escritor excepcional está separado do aluno, do leitor, porque esse leitor é mínimo. E é isso que nós temos que se nós vamos reconstituir o país, nós temos que reeducar essa base. Se nós não tivermos essa compreensão, a nossa literatura continuará sendo boa, porque não se pode impedir um grande escritor de ser um grande escritor, ele vai continuar a ser. Mas vai ser cada vez mais a tal da teoria dos dois Brasis. Né? Aquele que ouve Villa-Lobos e aquele que ouve Tchan. Né? Quer dizer, isso é um absurdo, é que tem medo que não era assim. Né? Nunca foi assim. Em matéria de literatura, pior ainda. Aquele que sabe ler e sabe escrever é aquele que não tem nenhuma noção da diferença entre um tango e um soneto. Entre um samba de carnaval, e chegou-se ao ponto de confundir uma letra de música com poesia. E disso se fez quase uma ideologia. De maneira que, então, mas em todo caso, o que acontece no momento em que o movimento de 22 acontece, vem e se organiza, é que durante vários anos, ou seja, do final do século XIX, no 1880, 90, 1910, durante 30 para 40 anos havia havido, sim, o país estava pronto para uma grande renovação. Estava dominando a sua língua, a sua sensibilidade, tudo isso. E os grandes poetas que vão fazer agora o movimento romântico se beneficiam de tudo isso. É de se perguntar, quantas vezes me têm perguntado, o que teria acontecido se Raul de Leone não tivesse morrido aos 31 anos. Eu pergunto isso, aliás, por escrito, aí no livro Os Sapos de Ontem, no meu ensaio A Farsa como História. O que teria acontecido se ele era contemporâneo de Manuel? Manuel viveu até os 80. Ambos eram tuberculosos, quase todo mundo era naquela época. Se o Manuel sobreviveu, ele morreu. E o Manuel dizia, olha, o Raul de Leone era um poeta muito inteligente, mas era um doente muito burro, porque ele fumava, dançava, saía, fazia o diabo a quatro, claro, acabou, né? O Manuel não, passou a vida deitado até, ó, fez a nossa poesia. Ele dizia, não pode se mexer, não se mexe. E conseguiu durar. Mas esses dois, por exemplo, tivessem sobrevivido, o talento era tão grande que sabe-se lá o que eles teriam sido. Né? Agora, então, no século XIX, o século XIX se prolonga no século XX, estilisticamente. Ele entra pelo século XX adentro, nos anos 1910, 1920, por exemplo, eu acho, não estou muito seguro, mas creio que as poesias de Vicente Carvalho, o grande parnaseiro paulista, só vieram ser reunidas e publicadas em 1930. Imagine. Quando eles já eram 60 anos. Tem lá tudo aquilo, mas é bastante tardio. E aquilo ainda é um estilo, entende? Antigo. Então, em 1920, o que acontece é um desejo grande de renovação aqui no Brasil, como havia na Europa também. Há razões para isso, nós vamos ver isso depois em detalhe, mais adiante, mas o que importa é que nesse momento o país muda, o país começa a mudar cada vez mais. Ao final da República Velha, em 1920, a última década da República Velha, os últimos governos, o de Washington Luiz, que começa em 26 e acaba em 30, e acaba mal, e o de Arthur Bernardes, que vai até 22, não, de 22 a 30, não é isso? E quem é que vai de 18 a 22? Conturbadíssimo. Já é o final dessa República Velha, que foi uma prolongação do Império, e os tempos já são outros. No ato da guerra, no período entre as duas guerras, o final da Primeira Guerra Mundial, 1918, e as coisas mudam muito no mundo todo. Então, o Brasil se moderniza contra a vontade, começa um processo de modernização, etc. A verdade é que, como sempre, antes que aconteçam as coisas no plano material, é preciso que haja dentro das mentes aquela semente que vai permitir que tudo se faça. Se não houver visão, nada acontece. Então, essa visão, a primeira coisa, se passa dentro do reino, no reino da inteligência. É ali, no reino das ideias, que o futuro se constela. Não haveria a industrialização se não houvesse o gênio que prevê a ideia de progresso e o caminho que ele deve tomar. E assim com a história, quanto mais com a literatura, não é? Então existia, sim, essa ansiedade nacional já nos anos 20, em função de um up-to-date, quer dizer, de uma atualização da expressão artística no Brasil. Se concebia muito bem, as pessoas começavam a ir, o Brasil sempre foi à Europa e sempre viu entre a Europa e o Brasil um paralelo. Sempre houve mais ou menos a mesma coisa. Já no princípio do século havia uma explosão do gênio europeu, assim, absolutamente extraordinária, dos primeiros 20 anos do século, foram incrivelmente ricos e muito revolucionários, cada vez mais diferentes, apareceram todos, de Picasso a Stravinsky, meu Deus do céu, a Guillaume Apollinaire, ao surrealismo, todas as coisas. Havia um fermento extraordinário, Mayakovsky, aquela coisa, e nós estávamos ainda lá nos sonetos com a chave de ouro, a coisinha, o mundo doméstico pacato, rural, que a nossa literatura exprimia muito bem, mas evidentemente que o mundo não ia ser sempre assim. Evidentemente, por isso vai passar, vai começar um processo de transformação rapidíssimo a partir dos anos 30. Isso já é previsto em 1930, nos anos 20. E é quando o grupo, sobretudo em São Paulo, porque o grupo do São Paulo é extremamente rico, enriqueceu muito depressa, já era um novo centro, um centro alternativo de poder. E aqui se reúne gente muito educada, muito inteligente, muito capaz de conceber as coisas e adiante todo mundo, de um certo modo. Esse pessoal vai muito à Europa. Começa a volta de lá, diz, gente, estão pintando umas coisas assim, estão fazendo uma música assim, estão escrevendo uma coisa assim, o que ele está fazendo aqui? Então, resolve-se fazer uma revolução aqui no Brasil, uma revolução nas artes. E é isso que a Semana de 22 traz. E é preciso aqui dizer, bom, mas a Semana de 22 não serve nada. Não teve um único grande escritor que seja justo, mas isso é irrelevante. E isso é certamente verdade, cada vez mais a ser dito. Mas eles instauram, proclamam o desejo, a necessidade de uma nova sensibilidade, de uma renovação da sensibilidade. Não querem simplesmente a repetição das velhas formas, das velhas fórmulas, da velha sensibilidade. Eles querem uma abertura para o futuro, um futurismo, por assim dizer. E se não eram lá escritores muito dotados, e não, certamente não era o caso nem de Mário de Andrade, nem de Oswald de Andrade, nem de Menotti Pica, nem de um deles, nem de Cassiano Ricardo, nem de Guilherme de Almeida, nem nada disso, eles eram escritores medianos, que nunca deixaram, nem conseguiram deixar de ser medianos, mas eles estavam com novas ideias. Eles estavam certos, né, no que estavam propondo. Não souberam fazer a contento aquilo que propunham. Isso viria a ser feito imediatamente, quase em seguida, por Manuel Bandeira, por causa do Cudor Bandeira, por mineiros, nordestinos, cariocas. E por quê? Aqui você dirá, mas como? Porque não havia uma tradição em São Paulo de literatura. É um caso assim a ser estudado com detalhes. O Brasil, o velho Brasil, Brasil de 400 anos, que era o Brasil do Nordeste, o Brasil de pelo menos 300, que era o Brasil da Bahia e de Minas Gerais, o Brasil de 500 anos, que era o Brasil do Rio de Janeiro, enfim, onde a corte se instalou, onde havia tudo aquilo ali, este é um Brasil com raízes, e raízes culturais. Qualquer arte que se tenha feito no Brasil se fez um mundo, ou no Nordeste, ou no Rio de Janeiro. Até então, como poderia deixar de ser assim? De resto, todo esse povo convergia para o Rio de Janeiro. Todo mundo que tivesse talento acabava na corte. Não é? A centralização era normal que descesse, que todo mundo fosse para lá. Com saúde de Dias, era maranhense, vivia no Rio. O Castro Alves era baiano, estudou no Recife, estudou em São Paulo, veio para o Sul, não é isso? Quer dizer, Alves Azevedo, Casimiro de Abreu, todos eles. E antes disso, a Arcádia Mineira, os dois da Arcádia Mineira, enfim, tudo convergia para a corte. Evidentemente, a partir do século XX, está todo mundo lá. Manuel Bandeira morava lá, pernambucano, Casimiro morava lá, mineiro. Murilo lá, mineiro. Vamos lá, mineiro. Dizendo que era de pé, pernambucana. Mas todo mundo morava no Rio. Então, evidentemente, ali se fez essa... Ao passo que São Paulo fez uma literatura que das duas, uma ou era uma imitação, um tanto macaqueada, de modelos formais europeus, ou era extremamente provinciano. Era um negócio só feito de paulistas para paulistas, que não estava diferente do resto do país. Claro que as ideias eram ótimas, de maneira que os escritores de grande talento que se instalavam no Rio, que raramente eram cariocas, aliás. Quer dizer, cariocas tem Machado de Assis, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Dante Milano, Marcos Ribeiro, Carlos de Faria, Augusto Felipe Schmidt, tudo aí. Mas sete você tem por estado. Os grandes mesmo são quase todos fora do Rio, né? Com exceção da Dona Cecília. Todos os grandes poetas serão fora do Rio. Você pode botar o Vinícius também, aí tem dois cariocas. Bom, o fato é que em São Paulo mesmo, São Paulo era São Paulo ainda era uma província, continuaria uma província durante muito tempo. E essa literatura importada da Europa não funcionava, porque era preciso conhecer que grandes gênios, e havia ali um grande gênio. Todo mundo concordará com isso, evidentemente, porque não há que eu não tenha, espero, não há que eu não tenha ali Monteiro Lobato nas suas histórias para criança. Não há que eu não tenha ido ao Sítio do Pica-Pau Amarelo por escrito, não vale pela televisão. Quer dizer, isto era um gênio. Este gênio que ele colocou naquela criação do mundo infantil, do imaginário infantil brasileiro, se tivesse sido havido alguém assim que fizesse isso a nível adulto, bem, então está havido. Mas o único gênio paulista é ele, que realmente fez isso, mas fez isso para criança. E então, evidentemente, não, a literatura que ele fazia para adultos não está nem de longe. Quem deu europeus, quem sabe o que é isso? Eu li, mas enfim. Diz que se depressa, não é uma coisa que você guarde muito. Quer dizer, a literatura adulta de Monteiro Lobato também é o caso. O fato é que este momento extraordinário de renovação brasileira foi antevisto, foi previsto, foi visto, foi imaginado, foi idealizado, foi adivinhado, se você quiser, aqui em São Paulo, certamente. Né? Foi em São Paulo que a turma pensou, não, gente, está lá no Europa fazendo tudo isso, o que ele está fazendo esse bordadinho aqui? Vamos parar com isso, fazer renda, vamos fazer, enfim, coisas. Chega nesse sopabolinho de sabão no ar, isso aí, né? E eles então criam, instauram essa necessidade de uma nova realidade, que o país inteiro responde a isso. Eu não digo que não houvesse já uma certa procura, busca de uma nova forma de expressão nos outros estados. Mas não havia assim, não houve a concentração de mentes de primeira mão, de primeira água, né, que viessem com essa gritaria. Quer dizer, não, o que eu chamo a grita segunda é a gritaria do Ipiranga. Né? 100 anos depois, por 1922, começam a gritar, não, independência ou morte, que diabo, não vou continuar assim, certo? Tinha toda a razão. E daí, os poetas escritores, aliás, do Brasil inteiro, começam realmente a procurar essa expressão nova brasileira, plena, completa, que sem um exemplo desses malucos todos não teria nunca vindo. Se dirá, mas como é um livro ruim, é? Serafim Miramar, Ponte Grande, não sei o que, Miramar, essas coisas do Jordão, também são muito ruins. Aqui todos são os falhados. Aqui os outros, como é que é? Aquelas bobagens do Vamos Caçar Papagaio, Martin Cerereira, né? Deixa estar jacaré, esses turistas do Cassiano Ricardo, aquilo era uma bolajada, Pau Brasil, Anta, aqueles negócios, realmente não ia acabar. Mas, tá aí, dava um tom, era um negócio novo, então não era lá muito bom, mas era novo. Então, quem tinha talento fora daqui, além de ter, entende? Alicerce há muito tempo, pôs-se, virou-se para esse lado e foi fazer arte a partir desses modelos e fez grande arte. O Manuel é o caso mais típico, o caso mais extraordinário, porque ele é um poeta simbolista, que vem neo-simbolista, neo-parnasiano. Ele publica o primeiro livro aos 31 anos de idade, mas o primeiro soneto é aos 20. Ele tem 20 anos exatamente quando ele escreve Renúncia, como nós vimos naquela primeira aula, e que é um poema extraordinário, dificilmente se escreverá melhor do que aquele, nem ele conseguirá. Até porque não é preciso. Quem escreve assim pode continuar escrevendo assim. Mas ele se renova. Ainda escreve, ele é o único participante da Semana de Arte Moderna aqui, e que não foi, que se tornou realmente um grande poeta, que já era e continua a ser. E possivelmente é, eu creio, cada vez mais há um consenso de que ele é o grande poeta exemplar do Brasil, poeta exemplar, poeta exato, preciso, sem uma palavra fora do lugar, sem nada que não preste, e, enfim. Um exemplo perfeito do que seja um grande poeta no Brasil. Eu acho que é isso mesmo. Até porque tem todos os estilos mesclados. Não, nós vamos ver mais adiante se essa coisa. Mas o nosso poeta maior é Casmurro de Andrade. Sim, meu amigo, mas há uma diferença entre ser maior e o exemplar. O homem mais forte e o exemplar. O Casmurro de Andrade realmente é um poeta imenso. Mas Manuel Bandeira, com toda aquela aparente simplicidade e exiguidade de criação, ainda é o poeta exemplar. Porque nunca, nem no princípio, nem no meio, nem no fim, deu uma nota fora de diapasão. Acertou tudo que fez é perfeito. Alderman começa assim, torna-se um repetidor de coisas e já não é mais aquele poeta que foi. Isso nunca acontece com o Manuel, que dos 20 aos 80 nunca desce do patamar que se estabeleceu. Nesse sentido, ele é exemplar. Bem, agora, então, o que está acontecendo aqui, eu citando o Manuel, vou dizer a vocês, vocês já viram aquele poema de Manuel, o Renúncia, né? Chora de manso no íntimo, procura curtir sem queixo o mal que te crucia, o mundo é sem piedade a terreria da tua inconsolável amargura. Só a dor enobrece, é grande, é pura, aprende. Chora, vem com a sombra que passa. Sofre calado e de alma sobrancelha, sem um grito sequer tua desgraça. Encerra em ti tua tristeza inteira e pede humildemente a Deus que a faça tua doce e constante companheira. Poema perfeito, absoluto, dos 20 anos dele. Agora, eu estou repetindo isso porque vamos dar um pulo agora de 1906 para 1900.